Falamos de Estado, essa coisa asquerosa e opressora. Falamos de relações de poder. Mas, nesse Estado, pensado a partir de relações de poder e de alguns discursos produzidos a partir de como esse poder é exercido, aonde é que entra o direito? Esse direito será construído a partir de um problema central, o problema da legitimidade. Legitimidade do Estado. Legitimidade do Estado, cuja forma de expressão, o comando dado à sua vida, é a lei. Há um detalhe curioso, característica do discurso jurídico, em que um autor francês chamado François Evald, sim, com D pronunciado como uma exceção, ele tem uma frase muito, muito interessante para dizer algo que vocês encontram em outros livros de direito com outro nome, muito menos compreensível. Ele dirá que o direito exige sempre uma espécie de direito do direito. O direito do direito? Outros autores chamam isso de caráter de transcendentalidade do direito. Ou seja, o discurso jurídico é produzido sempre a partir da necessidade de dizer-se válido a partir de um outro discurso, um discurso para além dele mesmo. É como se dissesse, o que você faz ou deixa de fazer é válido ou não, ou proibido, a partir do direito. O direito valida ou invalida os seus atos. Mas o direito em si, para poder validar ou invalidar, precisa ele mesmo, antes, ser validado ou invalidado. O direito pede um direito do direito. O discurso do direito é construído como um discurso sobre a validade dele mesmo. É discurso para validar suas ações, mas que ao mesmo tempo requer um discurso para validar a ele mesmo. O tempo todo. Hoje o Supremo tem muito mais dificuldade para justificar as próprias decisões do que tinha tempos atrás. Tempos atrás, o direito do direito podia ser tratado como pressuposto, como já sabido ao ponto de não precisar explicar, não precisar tornar explícito. Hoje não. É como se o direito do direito, a justificativa, a legitimidade, tivesse que ser construída caso a caso, ponto a ponto. O trabalho do jurista está muito mais artesanal hoje do que se fazia tempos atrás. Tempos atrás, que eu digo, na matriz do direito moderno. Como assim? O direito que corresponde ao Estado anterior ao moderno, anterior a esse Estado cujo poder é exercido na forma de fazer viver ou deixar morrer, era um direito dito direito natural. Direito cujo discurso sobre ele mesmo, o direito do direito, dizia ser o direito algo não inventado. Como algo não inventado, veja, entenda como algo não feito pelo homem, que, portanto, a vontade do homem nada pode contra ele. O natural do direito natural é literalmente o oposto do artificial. Feito pelo homem. É natural, porque não foi feito pelo homem. Se não foi feito pelo homem, também não pode ser desfeito pelo homem. O grande problema para que o Estado, para que alguém exerça poder sobre outro, o segredo para você compreender as relações de poder, é preciso compreender como o súdito se entende diante do soberano. Muita gente pensa e estudou as monarquias a partir do que o rei dizia, de como o rei se comportava. Mas talvez você entenderia muito melhor se você pensasse não no rei, mas na outra ponta da relação de poder. Não no dominante, mas no dominado. Muita gente tentou explicar o nazismo por leituras hitlercêntricas, como se Hitler era um maluco, mas que falava muito bem, e por isso engabelou todo mundo. Meu amigo, você explica uma pessoa ser maluca, agora uma nação inteira acompanhar a maluquice do cara, não dá. Mas porque você estudava Estado a partir do discurso dominante. Pensa no discurso que está do outro lado. É o mesmo que dizer que eu sou o professor, e claro, isso é uma relação de poder evidente. Sou um poder instituído. Digo que a prova cairá 42 capítulos de um livro absolutamente incompreensível e tal, e você entra em pânico. Posso fazê-lo porque sou poder instituído. Mas o que instituiu o meu poder não foi absolutamente nada que eu tivesse feito. O meu poder já estava instituído antes de eu colocar o pé nessa sala. Eu não mantenho o meu poder de professor por nada que eu faça. Eu mantenho o meu poder de professor por uma atitude passiva sua. O que te faz de mim o professor é o fato de você ficar quieto, olhando para minha fuça, pensando, queria estar em outro lugar. É isso que me faz professor. Mas é o mesmo que dizer, o que faz o professor é o aluno comportar-se como aluno diante dele. O que faz do rei rei é o súdito comportar-se como súdito diante dele. E você aprendeu a comportar-se como aluno muito antes de eu botar o pé aqui nessa sala. Você já entrou para a escola e tia Terezinha já ensinou você a ser aluno desde aquela época. O que aluno deve fazer, o que aluno não deve fazer, o que... já está na sua cabeça. Os limites de possibilidade do exercício do meu poder dependem diretamente dos limites que você tolerará a partir do que este saber que torna você aluno diz que você deve tolerar. O professor dizer que o intervalo acabou é tolerável. O professor dizer que o intervalo só começa daqui a 15 minutos é tolerável. Porque nesse código dirá você, é legítimo que o professor faça isso. Isso ele pode. O professor dizer, a prova será tal dia e você deverá ler esse e aquele texto, é válido. Mas o professor dizer, todos tirem a roupa, aí já não, você ou eu não. Você já pensou em... Ele é mais empolgado. Já vi que você já gostou mais da ideia. Aí não. Esse professor está abusando. O professor pode dar nota. Mas não pode dar nota que nenhum professor fazia na sala. Ele entrava no último dia de aula. Aí pegava a pauta. Fulano de tal. Aí eu olhava pra cara. Oi. Beltrano. Sete. Ciclana. Quatro. Eu quero tirar a quadra. Posso ver a prova? Não. Aí revisão. Você pedia a revisão, ele dizia, nego porque o pedido de revisão não apontou objetivamente porque ele quer rever a nota. Para ele apontar objetivamente, é dizer, em tal questão você me deu tal ponto. Mas é impossível você apontar objetivamente porque você não viu a prova nunca. Porque, na verdade, nunca leu a prova. Ele é pela cara mesmo. Ele olhava assim e que se dane. Aí você diz, assim ele não pode agir. Veja que a possibilidade de relação dominante-dominado pressupõe um saber que é comum. Comum ao dominante ao dominado, porque eu, como professor, sei quais são os limites de comando de um professor. Você, como aluno, sabe também quais são os limites da sua capacidade de sujeitar-se. Mas o alvo é sempre você. A construção do sujeito passivo, do sujeito súdito. Em francês, essa frase ficaria muito mais interessante, porque sujeito e súdito são exatamente a mesma palavra. Objeto, súdito e sujeito são exatamente a mesma palavra. Se escreve do mesmo jeito. Três acepções completamente diferentes. É preciso esse sujeito, entendido como objeto de saber, como saber específico, que sujeita você. O discurso do direito sempre foi o discurso da sujeição. O discurso que diz para você que você deve ser súdito daquela forma de comando. Para o direito natural, qual era o discurso da sujeição? O direito não é feito por você. É da natureza. Mas que natureza é essa? Natureza é um conceito inventado. Um surfista, por exemplo, vai à praia e ele acha, chama de sanduíche natural, um sanduíche feito com pão Seven Boys, maionese Hellmann's, atum coqueiro, azeitonas bom molho, troço natural que vem em lata. Natureza é um conceito inventado, meus amigos, inventado. Essa natureza do direito natural será inventada e reinventada. Em comum com os discursos da natureza, só a ideia de que esse direito, a sua criação, independe da vontade do homem. E, portanto, a vontade do homem, nada pode contra ele. Isso é o mesmo que dizer, pouco adianta dizer que você não gostou, não concorda, dane-se. Ele não é fruto da vontade. Portanto, não adianta você tentar impor uma vontade que você acha melhor do que a possível vontade que tenha criado a norma. Num primeiro momento, isso se confunde, essa natureza, com um mundo metafísico, metafísis, meta, além de, físis, mundo físico. A natureza não é a natureza física, é a natureza além do mundo físico. O que está além do mundo físico? O ser. Aquilo que não muda, aquilo que não está, aquilo que não é efêmero, aquilo que não é corruptível. Como assim? Os gregos inventaram um troço e chamaram de conhecimento. Para eles, conhecimento é produzir o discurso do ser. É dizer como as coisas são. É uma tautologia. Inventaram que conhecer é dizer como as coisas são porque eles acreditam que exista um ser das coisas. O que é o ser das coisas? O ser é aquilo que não muda. Mas eu tenho um probleminha. Como dizer aquilo que não muda se tudo que eu vejo muda? Se tudo no mundo físico muda? Como, ao mesmo tempo, eu manter a crença de que alguma coisa não muda e a evidência de que tudo que eu vejo muda? A única saída disso é achar que o imutável está muito além do mundo que eu vejo. Está num mundo invisível, em alhures. Alhures, chamado metafísica. No dia em que inventaram o conhecimento e disseram que o conhecimento é o discurso do ser, o ser só pode estar nesse não mundo. Inventaram também a tal da metafísica. Durante muito tempo, o direito do direito, a transcendência do direito, o discurso que o legitima era legitimá-lo como se o direito correspondesse a um ser das relações sociais. Ser que valeria muito mais do que o nosso mero estar das relações sociais. O direito natural correspondia a uma espécie de essência do direito. Essência que é contrária à aparência do direito. Explico essência e aparência. Você mora num prédio de apartamentos. Você acorda de manhã, cedo, todo dia, de mau humor, porque você odeia acordar cedo. Meu amigo, para quem acorda cedo, não tem nada mais irritante do que encontrar alguém de bom humor de manhã. Meu amigo, pessoas bem-humoradas de manhã, quando você acorda de mau humor, são pessoas absolutamente, absurdamente insuportáveis. E quem você encontra de bom humor? O porteiro que trabalha de manhã. O cara insiste em ser bem-humorado com você. Bom dia, doutor! Que dia lindo, só se você, o meu tá uma merda, e vai embora. E o cara, pô. À noite, quando você volta, você já traz outro espírito. Você é outro. Você volta animado, empolgado, feliz. Feliz porque, voltando para casa à tardinha, você poderá dedicar-se àquilo que você realmente gosta de fazer. Nada. Absolutamente nada. Meu amigo, ficar parado em casa sem fazer nada é muito difícil. Tem que ter muito treino, muita meditação. Você já se empolga com a ideia. Por antecipação você já vai rindo, não vou fazer nada. Só que à noite o porteiro é outro. Porque no meio da tarde tem a troca de turno. O porteiro que você encontra à noite, ele está na sua terceira jornada de trabalho. Como terceira jornada, ele já está esgotado pela vida. Uma série de encontros com o mundo que só vão entristecendo ao longo do dia, da existência. Toda a energia vital dele já parece ter sido sugada pelas horas a fio em que ele fica na portaria atendendo o interfone. O interfone em que você não ouve, não entende nada que as pessoas falam. Olha o 403. Hã? Olha o 403. Não tem ninguém lá não. Olha o 403. Ele desanimado e você animado. E aí, rapaz, tudo bem? Ânimo! E o porteiro, doutor. Porque não pode te mandar merda porque perde o emprego. Tudo bem? E ele rezando, vai embora daqui, seu mala, me deixa em paz. Quero morrer, quero morrer. Na troca de turno, os dois porteiros conversam sobre você. Porteiro da manhã. Rapaz, e aquele morador do 400 e tanto? Puta, que cara grosso, insuportável. Porteiro da noite. Não, que isso, o cara é todo bem-humorado. A gente não pode estar falando da mesma pessoa. Tem certeza que é o cara? Eles discutem sobre quem você é. Aliás, sobre tudo, né? Como se... É isso que faz da existência suportável. Falar mal dos outros é muito bom. E sempre pelas costas. Porque pela frente é desagradável, causa constrangimento. Mas pelas costas anima, diverte e une as pessoas em torno de um ideal comum. Falar mal dos outros. É muito bom isso, eu aconselho, inclusive, a prática, como esporte, hobby, é muito legal, é salutar. Os porteiros discutem quem é você. Mas, meu amigo, você não é nem o cara mal-humorado da manhã e nem é o cara bem-humorado da noite. Eu sou feliz. Ninguém é feliz. Porque ninguém é feliz o tempo todo. E o ser pressupõe não mudar. Quem ri o tempo todo ou é um idiota completo ou tem problema de dentadura. Ninguém ri o tempo todo. Com a cara do Bozo. Com a cara do fofão do balão, mano. Você não é nenhum nem outro. Você não é, você está. Você é um fluxo de afetos. Num dia triste, pensa em suicídio. No outro animado, diz, nada me entristecerá. Estou de bem com a vida. Você está, sempre. Mas apesar do estar, de ser evidente que nós estamos, que nós não somos, que nós mudamos o tempo todo, mudamos de humores, mudamos de afetos, mudamos de ideias, nós ainda sustentamos uma crença estranha de que exista algo em nós que não muda. Então, porque eu lá no fundo, o eu que não muda só pode estar lá no fundo, porque na superfície não está. O que eu vejo na superfície é alguém que muda, alguém que dissimula. Se o eu de verdade for o eu lá do fundo, o eu que eu vejo na superfície é só engano, é só erro, é só dissimulação. Você me odeia, você quer ir embora para casa dormir, mas olha para minha cara sorrindo, anestesiado. O seu eu lá no fundo. E tem aquele cara que diz, eu gosto de falar, mas é olhando no olho. Porque olha no olho, que a gente vê que o jeito é. Que lá no fundo, o seu eu fica lá no fundo. A porta de acesso ao fundo é o olho. Do olho você olha no fundo e vê o eu. Fica perto do pâncreas esquerdo, provavelmente. O direito natural é o mesmo discurso. Como se houvesse um eu interior do direito. Claro, o eu do direito. O direito natural. Natureza essa que terá como condição a imutabilidade. Tão imutável que pouco adianta reclamar dele. Pouco adianta querer que seja de outro jeito. O problema é dar um nome. É dar uma imagem. Imagem que determinará a forma e as consequências desse direito. Mas cujo discurso é muito importante. Eu acreditar que o direito que merece ser obedecido, cuja obediência é válida, o direito sobre o qual eu devo sujeitar-me, é um direito de alhures, de além mundo metafísico, direito pensado como essência. Num primeiro momento, essa essência serão deuses. Num segundo momento, Deus. Num terceiro, razão. Pensa num direito divino. O pai grego, famílias gregas antigas tinham uma religião que era uma religião de família, não era uma religião de Estado. O pai é pai. O pai manda por ser sacerdote. É visto como sacerdote. Sacerdote, entendido esse como um meio de comunicação, um porta-voz, alguém que faz o elo. Religião não vem de religare, reconectarmos nós que vivemos no mundo físico com esse mundo metafísico. O sacerdote é o meio da religação. A filha diz para o pai, pô pai, vou dar um rolé, vou pro rock. O pai vê a filha grega falando no celular, grego antigo. Vamos pro rock? Vamos aonde? Ah, sei lá, que tá o piranhão. A swinger. É, vamos lá. O pai ouve e diz. Voltarás às 8 da noite. E a filha. Pô, pai. Qual é? Voltará às 8 da noite porque voltar às 8 da noite é lei. Lei que é direito. E ela dirá. Por quê? Dizer que você deve voltar às 8 da noite não é vontade minha. Portanto, não adianta discutir. É vontade dos deuses. Os deuses é que me disseram. Ela tem que voltar até às 8 horas. Eu estou só te comunicando. Se você quiser, não volta. Mas você volta às 8 horas. Porque você tem medo do metafísico, do alhures. Porque eles acreditaram que, de fato, os deuses os puniriam caso desobedecesse. Direito não pressupõe só o direito do direito. Direito pressupõe que esse discurso do direito, discurso de legitimidade do direito, seja um discurso que consiga causar em você ou medo ou esperança. Porque a fórmula da obediência requer medo ou esperança. Obediência quer agir de acordo com uma vontade outra que não a sua. Pense nos liberais. em que liberdade é agir conforme a própria vontade. Mas agora eu tenho um novo soberano, eu tenho um novo Estado, tenho um Estado moderno, Estado liberal. Estado que quer impor norma, norma que será a sua nova vontade de agir. Sua nova vontade de agir de você, corpo da máquina pública, que já renunciou à sua vontade há muito tempo. Impor a outros uma vontade. Por que o medo ou a esperança? Mães da sala. Essa fórmula é antiga. O seu filho não quer fazer dever de casa. Só tem duas formas de você fazê-lo. Fazer dever de casa, que ele não quer. Vai fazer dever de casa, menino! Se não, ele vai. Não porque ame dever de casa, sim porque a regra é você fazer aquilo que você quer, ora bolas. O suborno. Fazendo sorvete. Opa! E o moleque, eu quero sorvete. Só depois que fizer o dever. Ah! Só depois. Ele vai fazer o dever. Não porque ame dever de casa, mas porque ele ama sorvete. O que faz com que você queira outra coisa que não o que você quer? Ou a esperança que um filósofo do século XVII, chamado Baruch, ou Bento, de Spinoza, define como a incerteza quanto a um bem possível por um motivo passado ou futuro, ao passo que o medo é a incerteza quanto a um mal. Incerteza porque é incerteza quanto a um evento passado ou futuro. Quando há certeza de um evento passado ou futuro que lhe cause o que ele chama de redução do seu conatus, redução da sua potência de agir. A redução da potência de agir, ele dá o nome de tristeza. O aumento da potência de agir, ele dá o nome de alegria. A esperança é a expectativa de uma alegria. O medo, a expectativa de uma tristeza. Nós corremos atrás de alegrias e fugimos de tristeza. Todo mundo faz isso. Todo mundo. O engraçado é que essas incertezas fazem até mesmo... Veja, a troco de que alguém trocará, aceitará uma tristeza certa em nome de uma alegria futura incerta? Quem é que troca o certo pelo duvidoso? Ninguém. A única forma de alguém trocar este certo por um duvidoso é achar que o duvidoso não é duvidoso. Você tem o seu chefe. O seu chefe é aquilo que você definiria em termos técnicos de administração pública como um escroto. No fundo, no fundo, você, o seu corpo diz para você que enfiar a mão na cara dele lhe dará uma alegria certa. A certeza da alegria. Você já ri sozinho pelos cantos, só se deliciando com a imagem. Se te oferecem R$1 milhão do lado e do outro a hipótese de dar um soco na cara dele, você dirá que a hipótese do soco é muito melhor que a do milhão. Para você não enfiar a mão na cara dele, é porque você acha que as consequências entristecedoras não são uma hipótese, são uma certeza. Se eu enfiar a mão na cara dele, eu vou me foder. E é por isso que você abre mão da sua alegria atual e certa, porque aquele evento futuro não é para você incerto. O direito joga com isso o tempo todo. O direito do direito, que diz que o direito vem dos deuses, precisa apresentar esses deuses, essa natureza do direito, como algo não incerto, mas certo, existente, concreto, real, e com capacidades concretas, existentes, reais e certas de causar em você alegrias ou tristezas. A troco de que um cara vira homem-bomba? Sim, porque há uma certeza de que explodir uma bomba em volta da minha cintura me causará, ainda que por um ínfimo instante, alguma dorzinha que eu tendo a chamar de entristecedora. A imagem da morte violenta, da nossa morte violenta, não parece ser agradável para ninguém. Mas você encara e rindo, porque tem a certeza de uma alegria, alegria futura, que a sua certeza transforma em atual. Eu hoje, aqui e agora, tenho certeza de que irei para o paraíso. E no paraíso haverá 6 virgens escandinavas ninfomaníacas me esperando, segurando tâmaras em lençóis de cetim, todas querendo apenas me satisfazer. É por isso que eu vou. Não é? Ele age por esperança. Se sacrifica por esperança. Pode ser por medo também. Menino, faz isso não. Deus está vendo. Aí ferrou. Deus está vendo e vai me punir. Isso é, quanto maior a sua certeza e a sua crença nesse direito do direito, mais legitimado ele está. Agora, imagina, porque essa metafísica, ela pressupõe que as coisas não são inventadas. Pressupõe que o homem não cria direito. Mas o que nós chamamos de pensamento moderno, essa era moderna, é justamente a impossibilidade de uma metafísica. A descrença absoluta em tudo que não é matéria palpável, acontecimento palpável, fato visível e presenciável. Esse direito metafísico até se sustenta por um tempo, associado à razão. A razão provará que se você insistir em contrariar um direito que é racional, você vai se ferrar. Porque é racional que você se ferre. É um bom discurso para legitimar o direito. Mas se eu deixo de acreditar nessa ideia de que há uma razão, razão metafísica, razão que independe da minha escolha, razão metafísica justamente porque não é razão afetada pelo corpo. É porque há duas razões, né? Eu nunca vi um motorista de táxi que não tivesse razão no trânsito. É como diz uma história da tradição sufi. Está um mulá, o mulá é um juiz islâmico. E está do lado dele um mulazinho. O mulazinho é o estagiário de mulá. Está lá acompanhando para aprender a ser mulá. O mulá ao mesmo tempo é sacerdote e juiz. Aí chegam dois caras. Seu mulá, o negócio é o seguinte. O Mohamed aí ficou de me vender um camelo, uma hora de entregar, era camelo dromedário, não sei o quê. Ele acaba de contar uma história, história que tem começo, meio e fim. E o mulá diz, você tem razão. O mulazinho pensa, porra, o cara nem ouviu o outro, já disse que esse aí tinha razão, mas eu vou ficar quieto. Porque, porra, eu sou mulazinho, estagiário de mulá, eu vou ficar quieto para ver se eu aprendo alguma coisa, que deve ter uma sacanagem aí nesse troço. Aí vem o outro. Seu mulá não é nada disso. E conta outra história completamente diferente. Ele mentiu o tempo todo, mas conta uma história que tem a começo, meio e fim. Quando ele acaba de contar a história, o mulá chega e diz, você tem razão. Aí o mulazinho fica quieto, assim, não aguenta mais. Seu mulá, eu sei que eu sou mulazinho, estagiário de mulá, eu estou aqui para aprender e tal, mas me explica uma coisa. Vem o primeiro, o cara contou uma história, o senhor disse que ele tinha razão. Vem o segundo cara, contou outra história completamente diferente, o senhor disse que ele tinha razão. Os dois não podem ter razão ao mesmo tempo. E o mulá olha para ele e diz, você tem razão. Cara, essa história engraçada, veja, há razões diferentes. A razão do mulazinho não é igual à razão dos dois caras que foram contar a historinha. A razão dos dois caras que foram contar a historinha é muito mais aquilo que você chamaria de racionalização. É uma razão que apenas torna justificável um desejo ou um afeto seu. Um outro filósofo do século XVII é que tem esse conceito, Hume. Para Hume, razão é apenas aquilo que torna justificável as nossas paixões. É como dizer, você não gosta porque é bom. Ao contrário, é bom porque você gosta. Amigo meu queria comprar um carro 1000, porque é o que dava para a grana dele. Então ele dizia, carro 1000 é muito bom, rapaz, é econômico. O carro é pequeno, é fácil arrumar vaga no trânsito. E para que é um carro mais forte? Para quê? O mundo desse vai só gastar. E o efeito estufa? Mil razões para dizer que é bom. Tempos depois ele estava com mais grana. Dava para trocar por um carro maior. E sabe aquelas pessoas que vêm te pedir opinião sobre uma coisa que ela quer? Mas na verdade ela não quer opinião. Ela quer apenas alguém que reforce a opinião dela. Só que esse reforçar é muito sacana. Porque o cara está na dúvida. Essa dúvida é falsa dúvida. E já decidiu. Ele só quer alguém que corrobore. Quando você corrobora e ele faz o que ele já havia decidido, que faria ainda que você dissesse não, e dá errado, aí ele culpa você. É para ele se livrar da responsabilidade da decisão sobre a vida dele mesmo. Eu tenho uma boa saída para isso. Deixa a pessoa falar. Quando ele acabar de falar, você diga, siga o seu coração. Siga o seu coração é ótimo, porque isso não quer dizer nada. E ao mesmo tempo fica óbvio que você está concordando com ele. Porque ele vai entender, siga o seu coração, ele vai dizer, então tem que fazer isso. Claro, siga o seu coração. E se ele reclamar depois, dizer, eu mandei seguir o seu coração, o coração é seu, foi ele que decidiu, foda-se, você não me enche o saco. É uma boa saída, hein? Boa saída. Esse cara, que agora podia comprar um carro novo, ele apareceu contra os tantos discursos, todos ditos racionais sobre o gosto, parecendo que ele quer convencer você do mesmo que ele. Claro, porque isso que ele quer, ele quer que você diga sim junto com ele, para poder te culpar depois. Ele diz, carro meu muito fraco, você está no sinal, e vai entrar à esquerda, por exemplo, carro meu você não consegue, tem que arrancar da frente dos outros, carro um pouquinho mais potente, e outra, o custo nem é tão alto assim, acaba compensando pelo benefício e o conforto. Rapaz, o dia quente, com carro mil, ladeira, manter o ar-condicionado, e para viajar? Você acaba gastando uma grana com avião, sendo que podia ir de carro, num trechinho assim, sendo que o carro ainda vai dar muito mais liberdade. Para encarar a estrada não pode ser carro mil, como é que vai passar caminhão? Caminhão hoje corre muito, com carro mil, como é que vai... Razão, mas razões que, em contextos diferentes, dizem coisas opostas. Porque é uma razão interessada. Porque é uma razão que não comanda a sua ação. O que comanda a sua ação é um afeto. É um desejo, é um sentimento. A razão só quer tornar aceitável por outro babaca. Mas há uma segunda razão. Aquela razão que, ao contrário, razão que dominaria o seu corpo. Não há uma razão que apenas justifique as suas ações. Ações cujo comando delas são seus afetos. Agora não. É uma razão que doma os afetos. Razão que independe do seu querer. Esses homens da modernidade, esses filósofos da modernidade, acreditam na hipótese de uma razão que domine o corpo. Acreditam que o eu, o indivíduo, é o eu de afetos. Os afetos são absolutamente singulares. Absolutamente singulares. O chocolate que ingerido alegra o meu corpo, não alegra o seu corpo da mesma forma que alegra o meu. Porque as sensações são absolutamente singulares. Eu sei o que você está sentindo. Mentira, só você sabe o que você está sentindo. Porque os saberes, os sentires, perdão, são incomunicáveis. No que diz respeito aos afetos, somos todos ilhas, isoladas, solitárias, condenados à solidão dos afetos por toda a eternidade. Mas a razão não. Já que a razão independe dos afetos, afetos, que é justamente o que nos singulariza, o que nos torna únicos, somos únicos porque sentimos de forma única. Mas a razão não. Se a razão domina os afetos, essa razão pode ser comum para todos. Comum para todos. Quer ver um cara que usa esse discurso do razão, que é comum para todos, para fundamentar um direito racional? E pior, dizer que agir conforme essa razão é ser livre? Liberdade que parece estranhamente muito pouco liberdade? Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Livro, o autor moderno, que é repetido em 11 de cada 10 livros de direito constitucional, teoria do direito, teoria do Estado, está lá nos capítulos iniciais do tal do Rousseau, o cara do contrato social. O contrato social para ele, a lei legítima. E quando ele fala lei legítima, é ele produzindo o discurso do direito. É a lei feita fruto da vontade geral. O que é a vontade geral? Não é a vontade da maioria. Estranhamente, apesar do que o nome pode levar você a entender, também não é a vontade de todos. Isso se você entender a vontade de todos como soma das vontades individuais. A vontade geral é aquela que qualquer um quereria se agisse, se pensasse com razão e piedade ao mesmo tempo. É porque Rousseau acredita que o homem, no fundo, no fundo, é um ser racional e piedoso. Se nós praticamos o mal, é porque a forma de vida que inventamos, a sociedade que consagrou desigualdades, conseguiu calar em nós nossa piedade. Mas no homem natural, basta você permitir que a piedade se manifeste, porque fatalmente ela se manifestará. Essa visão, nós diremos, é uma visão romântica do mundo. O mesmo romantismo do século XIX. A piedade, para Rousseau, é justamente essa capacidade romântica de sacrificar-se em nome de outro. Todo mundo é capaz disso, do sacrifício extremo em nome de outro. E ele acha que nós somos românticos por natureza. Só que ele chama o romantismo de piedade. Piedosos por natureza. Aí o que acontece na prática? A lei, fruto da vontade geral, quando você obedece, já que a vontade geral é a vontade que você teria se você agisse com razão mais piedade, obedecer à vontade geral não é obediência, é ato de liberdade. Como assim? Um preso. O cara está no cilindro. Você diria, não tem liberdade. Mas pergunta, e se esse cara que está preso, no mais asqueroso presídio do Estado, ele não quiser estar em outro lugar que não na cela onde agora ele se encontra? Pergunta, esse cara está preso mesmo? Uma coisa estranha. Talvez ele seja mais livre do que você, que está aqui agora, mas no fundo, no fundo, você quer estar na sua cama. Você quer ir correndo para casa para ver o Jornal da Globo. Porque você, mulher da sala, é apaixonada pelo William Quack. É o cara que apresenta o Jornal da Globo, William Quack. Ou para ver o Jô. Muito mais livre do que você. Ainda que aos olhos dos outros não pareça liberdade. Porque é um querer ideal. Sabe o pai que diz para o filho, faz isso que eu estou mandando porque é o melhor para você. É o melhor porque eu sei um querer que é melhor do que o seu querer concreto. Do que o querer que é o querer que você diz que quer. Há um querer meu que é melhor que o seu, porque eu sei das coisas. É o querer que se você também soubesse das coisas, quereria. E por isso eu dou ordens e digo que essa ordem é boa e que liberta e que permite você viver melhor. Ainda que o cara está esperneando e dizer sacanagem, eu queria outra coisa e chora. E... Isso permite uma imposição da lei que você chamará de paternalista, mas que coincide com o discurso do Estado. Eu sou o deputado, eu que faço a lei. Eu que faço a lei, que agora é a cabeça do Estado. É o que determina o agir do Estado. E diz, eu, o deputado, sou o representante do povo. Como quem diz, o querer que eu quero, o querer que virá a lei, que vai te obrigar. É igual o seu querer, porque foi você que me elegeu, então eu quero igual a você. Não é um discurso estranho? É um discurso ficcional, mas é uma ficção que nós temos como realidade. Porque se você questionar essa realidade, o direito do direito desaparece. O direito não é mais capaz de gerar medo e esperança. Dissolve, fica frágil, perde sua legitimidade, perde sua juridicidade. E eu posso impor, sem que impondo eu possa ser chamado de tirano. É por isso que esse Estado liberal ele pode ser tão normalizador, tão opressor, quanto era o rei, e não ser chamado de déspota. É por isso que a freira do colégio, a irmã Maria José, ela pode ser tão filha da puta comigo e ser chamada de mulher boa, santa, porque defende a sociedade, não ser opressora. Eu posso oprimir uma população inteira e ser chamado de garantidor da liberdade, defensor da liberdade, sendo que eu defendo a liberdade e a vida, prendendo e matando gente. As ambivalências são bem possíveis. Tudo. Tudo. Ora. Por que você obedece, afinal de contas? Por que você que visivelmente quer ir para casa porque está cansada, não vai? Eu dou aqui o que vai deixar mais que todo mundo sou eu, professor. Vou trabalhar para mim, hein, professor? Eis você criando razões que tornam justificáveis os seus defeitos. Aqui eu vou embora, né, professor? Não é a mesma coisa? O que nós estamos tentando entender aqui é como as relações de controle das pessoas existem. Porque o Estado contemporâneo é o Estado que administra gente. Administrar gente é fazê-los fundamentalmente acreditar que, em sendo administrado, é bom. Fazer a esperança de que o carimbo, os 32 carimbos que eu exijo de você, são úteis para alguma coisa. Porque se o cara achar que não é útil, só pelo medo, se nem o medo funciona, ele não obedece. Ou o cara pede alvará de construção para fazer a obra, um alvará que autorize, porque ele acha que o alvará é útil e bom, tem esperança de um ganho em pedir o alvará. Ou então, porque ele tem medo de, em não pedir o alvará, se ferrar. Mas se o Estado não consegue fazer valer a punição, que é o que causa medo nos outros, e nem conseguir justificar-se o seu próprio porquê, para que ele serve, para que serve o carimbo, simplesmente o Estado não comanda mais a sociedade. O direito desaparece e a administração pública passa a ser vista só como um bando de babaca, burocrata, idiota, que não tem o menor sentido de existir e que merece não ter aumento de salário e que é só gasto para o Estado e que, enfim, são só os caras que estão mamando nas tetas do Estado e nos apurreando, mais nada. É tudo um jogo de ideias. Tudo um jogo de ideias. E mais nada. Sociedade é que nem uma cebola. Só tem casca. Tira a casca, vem outra. Tira a casca, vem outra. Depois da última casca, do nada. Não é legal? É muito animador esse discurso, né? É bem empolgante, assim. É porque eu sei lá, eu sempre achei que a felicidade...